identificação da ZYK743, operando 1580 kHz, Rádio São João Batista AM. O Dr. Felipe Vita, 1616, Itaporanga, São Paulo. www.radiosaojoaobatista.com.br. Telefone 0-15-3565-3525. Uma emissora católica a serviço do Evangelho.